3296, está visitando o localizador da 110. 3296, continua a aproximação, vai ter 212. Vai autorização, 66. Six one four two, contact now receive center, frequency 125 decimal 45 or 12685. Watch 545 or 126 decimal 85, take us to have it. Yes. Delta 3193. Qual é a direita, direita, separado? Chegando lá, parou, vai ter posição. Abaixada, colorado, no 7. Relativo, 03, chama o controle 198. Bora. Tá passando o que você vai ser. Eu da Serra, boa tarde, corredor Axé, no meu pé, só pode no final da barra. É, bom, tá lá. Dois, via Mari, desça para 2 ao pé, ajuste com 011, reporte no localizador. Via Mari, desce para 2000, registro 442. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Xanero 6314, chegada Mari, desce para 050. fábrica 08, controle de alarme decimal 8. Fecha o Mike Eco Victor, na frota para o de Itapuã. Ajuste do altímetro 019, reporte para a descida. Aeronave vai estar saindo da guarda, pode ser autorizado. Pode ser, vai guardar, né? Até 2 horas. Zero. Aeronave, poderia confirmar o dia? 430. Ah, 430, boa. Ô, Paulinho? Certo. Opa, um abraço. Abração, cara. Tá. Passagem 3192, trânsito 190 ao 150. Tomás 2, boa tarde, chegada a Mário, terça para 050. 050, tá, você tá sujo, já decolou com a direita. Vento 1-0-0-0-2, lá, meu. Tá, tá. Decolo 09, controle 19, decimal 8. 09, obrigado. Foi no noite, decimal 9. Eu vou ser a da Alfa, confirmando 1011, o 895-12, uma peça ali. Afirma, até com esfera agilizada. 1966, aguarda um minuto. A aeronave da companhia vai taxiar até o ponto de espera após o ingresso de Juliette 09, agilizando. Aguarda um minuto, depois de Juliette 09, vamos passar a aeronave agilizada, por favor. 2240. Da El para o 240, 2009. 209, a faixa está autorizada. Vai passar uma em direção ao ponto de espera e a outra em direção ao ponto 209. Então a passagem, após a passagem do segundo gol, está autorizada. Assinar 6320. Afirma. Oi, azul 4462, estabilizado TDS. Incono, alterno 3395. Conforme a instrução, passar o farol, troca o controle, frequência 19, decimal 8. Fica atento, se é o Mike Eco Victor, o outro helicóptero, ele está buzindo sobre o mar, com o do farol também, mantendo os pés. Está lá perto, então. Victor, uniforme, direto da Agna, está presente. Direto da Agna, uniforme, obrigado. Romeu, 110, no Correio da Xé. Agora, o farol da barra. Serra, Romeu. Frente na proa do farol de Itapuã, está para 510, ajuste 1011, Mike Eco Victor. Itapuã, 510, Mike Eco Victor. Tunnel 314, após Itácio, gestão parada, ajuste 1011. Após Itácio, 2000, 011, 1313. Vocês vão utilizar a linha e manter a direita, a cabeceira deslocada. Chego a manter a deslocada, pega. 431. 391, posso ligar com a abração? Aqui eu convido a atenção ao tráfego, 10 horas, 3 milhas, um helicóptero 500 pés, mantendo a linha do litoral no rumo oeste. Serra Romeu, tráfego, um helicóptero à esquerda, 10 horas, 2 milhas, 5 pés, rumo nordeste. Serra Armeia, 321, pronto para o táxi, 120 a bordo, 3 horas, de Toraminha, Serra Goiânia. Alfa Kilo Pátio 3, 442. Sete, chega agora a torre 118900, mais seu cubito. Dois, três, quatro, boa. Sou o Salvador, boa tarde, mais seu cubito. Mais seu cubito, prossiga para a base direita do 17, reporte 8. Prosseguindo, pé na base 17. Prepara da El Coral, guarda copy. El Coral, guarda copy. Tá autorizado, Gol 884, bota pro táxi. Deu 6314, tá pronto, autorizado, interceptar. Está autorizado interceptar o ILS em Glider? É 314 autorizado o ILS em Glider, reporte no lote. Salvador, Azul 4131, boa tarde. Azul 4131, boa tarde, contato na base, cedo da El, sou 320. 320, cedo da El, 4131. Voo 2009, chega agora ao centro de Cifre em 1251, altera 13395. 251-3359-2009. 1-1-9-1-1. 292 via mais, desce para 2000 pés, ajuste 1011, reporte localizador pista 10. 1011, 2000 pés, desce em dia, reportará 73192. Coral, após interceptar luz 677. Ah, 377, coral, após 677. Alinhamento Sierra, mantendo a esquerda do controle, Sierra Romeu. Reporte para a abertura, vai jogar outro. Confirme? Confirma, é o Xenero 6314, vai passar o marcador externo, ele é 100 graus. Ok, continuando a aproximação, já tem nível pouso, pistola segunda zero, cabeceira deslocada a 380 metros. Tem um trapo de helicóptero assistindo, aproximando para a cabeceira, não interfere no seu pouso. Livre pouso na 314, dentro de 100 graus, 15 nós. Livre pouso na 314. 79,000, cruz 19, controle. 119, decimal 8. 19,8, obrigado, boa tarde. Boa tarde, contato com o radar, saiu da Bael. Na Bael, não, sete mais. Rosário 1, Rosário. Rosário 1, Rosário 1, Rosário 1, Rosário 1, Rosário 1, Rosário 1, Rosário 1, Rosário 1, Rosário 1, Rosário 1, Rosário 1. Sete, reporte ao farol da barra, Serra Romeu. Eu trago mais dois e só um helicóptero próximo ao farol da barra, aproximadamente 8 milhas à sua frente, mantendo 500 pés do setor. Sete, sete, três, nove, dez. Essa é 500 pés, mantendo a escuta do controle. Serra Romeu. Autorizado, Vetor 21, alinhar à direita, cabeceira deslocada e manter. Alinhar, mantém cabeceira deslocada, 6321. Não quase só as 2, 1 direita, 2, 1 no solo. Vai chamar. Solo Salvador, uma boa tarde, Xenero 6314, livrando na porta. Xenero 6314, boa tarde, Patrícia Alfa, Juliette, kit 8. Alfa, Juliette, com 08, 6314. Fecha autorizado, ingresso à direita, observando a corrida da nave avianca, ali mantendo a cabeceira deslocada. padrão que é registro. 7, eu pode passar no 4510, guardião 08. Vai para 4510, 08. Localizador, está 3192, compromisso. 3192, complexo elétrico, Android, chama torre 1895. 1997, boa tarde. Controle 1, 9, 8. Controle 19, 6320. Sonho Salvador, boa tarde, Senar 6320. Controle do Senar 6321, contato radar, CD Arbor, Sudo 360. Arbor 360, 6321. Controle Azul 4131, solicita direto, Motivan. Azul 4131, mantendo a saída, chame agora o centro Recife em 1251, altera 13395 e solicite direto o centro, vamos ver. 7251-3395, bom final de semana. Tá aqui na aproximação, vai dar autorização de pouso 392. Guardado. A gente já pode ser o babá, serra comigo. Eu sou uma boa tarde, eu abri 9135, 180. 9135, boa tarde. Vou na proa do NDD Simbra. Reporte para descida, procedimento LSX-ray. Na rua de Cinta, o azul 3 do IMR. Sérgio Controle Salvador, Gol 1884, 2000 pés. Sérgio Gol 1884, contato radar, C da FUCA, Super 230. Ao 230, a subida é a FUCA, Gol 1884. Recife 125-1, alterna 13395. É o Mike Young Sierra. Mike Young Sierra, prossiga. Mike Young Sierra na posição 12 aqui do pátio remoto, solicita autorização para reboque até a posição meia dúzia. O Mike Yank Sierra está autorizado o reboque, reporta no terno, no meia dúzia. Ok, reportará no terno. Controle, alguma possibilidade de voar direto a Lerma para o 6321? Essa é o 6321. Proje a Lerma 6321. 7 está autorizado para o transporte. Salvador, está 3192. Está 3192, taxi de Alfa, patente da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reportará até 3192. P327, verifique que ainda não iniciou o pushback. Aguarda o parqueamento do Airbus da Tana 02 após iniciar. Negativo, aguarda o parqueamento do Tana 02. A sua operadora aqui ainda não apareceu para tirar o celular, vai dar até revista. Gente, vou coordenar junto a Infaero, o operador, o Xenome é 327. Apareceu um aqui, tá vindo tão rápido, mas tão rápido que amanhã cedo a gente sai. C3192, ingresso direto, seguinte 2. Ingresso para o 02, C3192. É a Bahia. Após o seu parquear na 02, está autorizado a porta táxi, o chamamento é 327. 327. Voo 1-8, autoestop, chega o centro Recife em 1-2545, alterna 1-2685. 2545, 2005, obrigado. Voo 1-8, autoestop. Número 6312, correção 6321, do Xené, chama de centro de Recife, tem 128, decima 8, ao CER, não 260. 0, boa tarde, chega da Mari, desça para o 050. Chega da Mari, desce 050, gol, né? Meio da zero. Pastor Salvador, Papa Palma, Thiago Serra Romeu, agora está na sua vez de parque de Pituaçu. Se autorizar a transar o pastor, fazer a aproximação da direita rapidinho. É, chega agora a torre, 18900, Thiago Serra Romeu. Valeu, até a próxima, 2-4. Afirmativo, seu autorizado faria aproximação direta pelo 45, certamente, senhor. Se não, sei que for o farol do plano. Pode prosseguir já, 4 do 45, falando da cidade do Tacho. É, o senhor pode, obrigado. Ajuste 1-0-1, boa viagem, na M3-8-7. Ativo Índia, até quando espera da 1-0, foi 1-9-5, fotografia 3-8-7, boa noite. ILS, Azul, 9-1-3-5. Salvador, boa tarde, o Azul, 9-5-0-0. Azul, 9-5-0-0, prossiga. Centro da Cadeira, qual é a realização pelo Horizonte Pampulha? Azul 9500, aguarda a costa por gentileza. Guarda 9500. Salvador, é o Mike Yankee Serra. Prossiga. Informa o término do reboque na ponte 612. Uma boa tarde, obrigado. Cada lugar, raiz do colar. 1-0-0-0-1-5-9. Peça direita, cabeceira, trocada livre, alinhar e decolar. 6-3-2-7. Afirmo, cabeceira ainda deslocada até as 17 local. Pronto, cópia o 9500. Utilizado BH, nível 220. Decola da 1-0, primeira curva direita, na saída da El Coral, Golf 677, após rota do plano. O transponder é 5535, controle 1-99-8. Autorizado nível 220 para Belo Horizonte, decola da 1-0, primeira curva direita da El Coral, após Golf 677, 5535, transponder, 1980, controle azul 9500. Sou 9500 correto, reporta para o pushback. Para reportar o azul 9500. O Salvador hoje também é 331. Chinema é 331, proceda. Autorização 360, São Paulo, por favor. Chinema é 331, a informação é Quebec. Está autorizado São Paulo. Corunhas, nível de voo 360, decolagem da 1-0 com primeira curva à direita, na saída da El, Leda, transição ótima. Mike Alcatão, Vitoral. Intercepta o piso 1-0, após rota do plano. O transponder é o 5594, controle 1-99-8. 360, decola 1-0, curva à direita, da El, Leda, ótima. Ingressa para o piso 1-0, primeira aerovia, próximo forma. 514, aciona, 19-8, controle. Chiné 6331, correto, reporta para o pushback. Mais 135, retração, sequenciamento final e leste, direita para 270, limite ao Kidmaik, 140 do MDB5. Direita 170, limite Kidmaik, 140 do Simbra, azul 9135, manda para 270. 270, azul. 935. Paulo, bom dia, tá 3155. Informação Quebec, autorizado Guarulhos. Está 3155, Quebec confere, autorizado Guarulhos, nível 320. Decola 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, transição Motiva. Recepta o peso 1-0, Taubaté. Controle 1-9-8 e o transponder é o 54, corrigindo, é o 5545. Autorizado, 320, pelo 1-0, depois Taubaté. Recolha 1-0, curva direita da Eleira Mótila, transpone 545, controle 1-9-0, então 3-1-5. 3-1-5-5, correto, vai estar pronto, Chivec. Conta lá, vai estar. Controle 1-9-9-8. passa por Jamo após o passo. Agora, contra Jamo e após o passo. 1966, passa por Tishbeck. Nós vamos 35 esquerda para 190 e deixa o localizador. Da azul, esquerda para 130 para o localizador, repórter estabilizado. Esquerda 130, nós vamos ver se a esquerda passa na direção. Esquerda azul, nosso 135. Azul 35, redução para aproximação, vai seguir 1737 da Gol, agora. Meia dúzia de milhas à frente. Para paradores no pé, ajustado 1-0-1-1. Estamos para 2.000, para frente, para o 9-0. 0-0, completo final ILS, Emblight, emissor 1-1-8-9-5. 18-9-5, o número é 0. Azul 9135, chama agora a torre em 18935. Chama a torre 118-95, azul 9135, boa tarde. Boa tarde, Gol no 620, passando Índia Serra, baixada travada, localizador da 17. Da pista 10, 620, se é enche de pouso, vento 100 graus, em uma circular, cabeceira deslocada 380 metros. Sente livre pouso na 10, com a cabeceira deslocada, Gol 620. A saída para Guarulhos seria da El, Leda, para transição Mótiva. Autorização para desse máximo 966 da Gol, 4 horas e 8 de autonomia, alternando Natal a modo 143. Gol no 966, livre táxi via Patiúlo, Índia, ponto espera da 10 Torre, 118 decimal 95, o ajuste 1019. Livre o táxi via Patiúlo, Índia, através, monitora 3295. Lagoa 10, Sonora. Tá 3155, assim que o Boeing da Gol passar a retaguarda, está autorizado, reporta para o próximo táxi. Já para o táxi, o Gol volta para a retaguarda. É 327, somente desça para nível 100. Desce uma centena da 327. Sete, seus escadar encerrado, chame o Leoz em 120, décima 1. Leoz 120, boa tarde, Leoz. Onde espera manter a 96? Será, boa. Autorizado, vou fazer para o táxi. Autorizado, comandante táxi, minha presença. Chega para nível pouso, vento 100 graus, 15 nós, cabeceira deslocada 380 metros. Baixado travado, sem deslocamento, nível pouso azul 9135. Pode estar que silêncio via Alfa, importante da Juliette. Via Alfa, importante da Juliette, agora a moda. À direita e mantendo a cabeceira deslocada o 96. Autorizado, aliás, manter a cabeceira deslocada, o 96 da Gol. Galeão com prisão de 38 para o táxi. 3155, livre o táxi de Apatiu Índia, com espera da 10 torre 18.95, ajuste 011, boa viagem. 0111, após espera, chama 2 18.95, tá 3. onde fica? Para o táxi, o Oceano 6331, tem rumo 66, 3 horas e 50, Oceano Galeão. Oceano 6331, livre o táxi. E a Apache 1 Índia, ponto espera da 10 Torre, 1995, ajuste na 011, no bom voo. Livre o táxi, via Apache 1, ponto de espera 10, número 2633. Sala Azul 9135. O Azul 9135, mantenha a posição antes daquilo, aguardando para ingresso para a parte 3. Mantenha a posição antes daquilo, aguardando para ingresso para a parte 3, Azul 9135. Salve, Azul 9500. Prefira? Transfer Taxi está com 02 a bordo, 4 horas de autonomia, Oceano Galeão. Azul 9500, Vitro Taxi, chama para ingresso para a parte principal, ajuste 101. Autorizado táxi, vai chamar para o ingresso principal, ajustado 109. Chinelo 331, no começo para informação, vai seguir o Airbus da TAM, iniciando o táxi agora, no, através do 05. Seguindo o Airbus da TAM, 331. Pode prosseguir o táxi, o Azul 9135. O 9135, está autorizado para seguir com o táxi, fique atento ao sinalizador. Voo 620, após passagem do Airbus da Avianca, ingressa Juliette, prossegue para o gate 5. Após o Avianca, segue para o gate 5, voo 620. De passagem ao Boeing da Gol, após prosseguir contato de Apache 1 Índia, até o ponto de espera da 10, o ponto de espera Torre 118, com a 95. De passagem ao Boeing, após prosseguir via Índia, ponto de espera da 10, Torre 18, 95, e agora? 00, segurança. Ainda cola, com a cabeça colocada, até 31, 55. Flash, o ingresso é à direita pela Charlie, cabeceira deslocada à sua direita e decolagem ali. Toque a linha cola, até 3.1.60. Metro 331, como ponto livre em área direita, via Charlie, cabeceira deslocada e manter. Livre Alian, sempre cabeceira deslocada, linha mantém o 6331. Deixa o 9500, aguarde para espera. Roda. 31 no 55, chamará o controle 1908, bom dia. Eu acho, eu decorou 5-1, chama o controle. Boa. 5-5, boa, passar o Brasil. 1-5-5, boa tarde, no caso da ADF, saída da EL, suba o 320. EL 320, é possível voar na presença da EL? 3 da EL, pelo 3-5. Na EL 3, 1-5-5. Autorizado Guarulhos, nível 360, decolo Loma 0, primeira curva direita, na saída da EL, Leda, transição Mótica, professor Loma 0, Taubaté. Transponder 5556, o controle 1, Loma 9, 8. 360 para Guarulhos, nível confirmando, decola direto com o Anote. Seguinte, o Charlie Alpatango. Agora no Station Copy. Mike Vitor, boa tarde. É o número 2 para a cópia. Papa Paz, Luz, Juliette, boa tarde. Aguarda a cópia, número 3. 1998-331. Boa tarde, contato na DEF, saída da EL, suba 360. Boa tarde, contato 360, saída da EL, vou chamar 6331. Poderia voar lento ou 6331? Direto lento, 6331. Oscar, inicialmente com sobrevoo Iguatemi, a 1.000 pés, decolagem da 1.7 comprou a sua, aciona a 0.134 no transponder, o controle 1.9, 8.